Também, outra adoração importante nesses dias, fazer caridades, fazer doações. Muitos são os versículos do Alcorão Sagrado onde lemos a importância da caridade e o fato de que Deus multiplica aqueles que doam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: nenhum bem é reduzido pela caridade. Então devemos aproveitar esses dias também para a boa ação para as pessoas. Citamos um exemplo de adoração que podemos fazer nesses dias: o jejum, é feito em adoração a Deus. Uma segunda adoração, lembrar o nome de Deus, invocar o nome de Deus, é uma adoração dirigida a Deus também. E em terceiro, praticar as caridades. É em adoração a Deus e você vai beneficiar ao próximo. E não podemos esquecer também nesses dias de uma adoração muito especial nessa época, que é o sacrifício. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي في هذا اليوم أفضل من دم يهراق. Nenhum humano faz nesse dia uma ação melhor que um sangue derramado. Ou seja, a melhor ação que pode ser feita no dia da festa do sacrifício é a imolação de um animal. E também é narrado que o mensageiro de Deus صلى الله عليه وسلم disse: Ya Fátima, قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بأول قطرة تقطر من دمها أن يغفر الله لك ما سلف من ذنوبك. قالت: يا رسول الله، ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين؟ قال: بل لنا وللمسلمين. O mensageiro de Deus صلى الله عليه وسلم disse para sua filha Fátima رضي الله عنها: Fátima, levanta-te e testemunhe o seu sacrifício, a sua udhiya, pois você terá logo com o primeiro pingo de seu sangue que Deus perdoe a ti tudo o que antecedeu de teus erros. Então ela disse: ó mensageiro de Deus, isto é para nós, descendentes do profeta, ou é para nós e para todos os muçulmanos? Ele disse: porém, é para nós e para todos os muçulmanos. Balana walil muslimin. E o sacrifício é feito depois da oração do Eid, lembrando assim a tradição do profeta Ibrahim, que a paz de Deus esteja com ele, e seguindo assim a tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembramos do sacrifício do profeta Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, quando ele foi ordenado a sacrificar o seu filho Ismael, Ismail alaihi salam. E depois de cumprir a ordem de Deus para sacrificar o seu único filho, o qual ele teve já na velhice, depois de muitos anos, mesmo assim ele estava pronto para cumprir a ordem de Deus. Então o sacrifício representa a fidelidade, a obediência, a crença. Deus nos cita essa história dizendo: então, alvissaramo-lhe um filho clemente. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. E quando atingiu a idade de labutar com ele, este disse: ó, meu filho, por certo vi em sonho que te imolava. Então, olha, que pensas disso? Ismael disse: ó, meu pai, faze o que te é ordenado. Encontrar-me-ás entre os perseverantes, se Alá quiser. E quando ambos se resignaram e o fez tombar com a fronte na terra, livramo-lo. Ibrahim, chamamo-lo: ó Abraão, قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. Com efeito confirmaste o sonho, por certo assim recompensamos os benfeitores. إن هذا لهو البلاء المبين. Por certo,